Olá, eu sou o Thiago Azevedo e hoje a gente vai falar sobre mentiras. Eu tô respondendo comentários. Essa foi uma pergunta que me enviaram lá no Instagram. De vez em quando eu abro a caixa de perguntas lá, então você pode perguntar e eu respondo lá mesmo. Só que lá não dá para explorar tanto o assunto assim. Às vezes é até ruim, que é pouco espaço, tem que escrever de forma curta e breve e complica. Então eu vou trazer algumas perguntas para cá para explorar isso um pouco melhor. Olha que interessante essa pergunta. Eu tenho tendência a falar mentiras, mesmo quando não precisa. O que eu devo trabalhar? Primeiro é interessante que a gente tente, pelo menos, mudar um pouco esse padrão que a gente tem de julgar as pessoas. Porque muitas pessoas vão dizer: ah, você mente porque você é uma pessoa má. E é muito mais complexo que isso, sabe? A gente tende a categorizar: ah, a pessoa é ruim, a pessoa é boa. E a moralidade, tem muito estudo sobre moralidade, inclusive com perspectivas muito interessantes, por exemplo, evolucionária. Por que que a gente tende a julgar as pessoas? E também por que que a gente tende a mentir? Sabe? Então é uma coisa natural que a gente julgue, que a gente minta também, só que a gente pode pensar um pouco sobre isso e mudar um pouco essa situação, tanto julgar quanto mentir. Mas é interessante que sim, é mais complexo do que simplesmente categorizar pessoas. Isso que eu queria comentar aí. Eu gostaria que isso fosse mais trabalhado, sabe? Na gente, de modo geral. Que, assim, julgar menos, tentar entender mais. E essa pergunta é interessante porque ela viu nela mesma, assim, ah, parece que ela não tá mentindo de... Não tem tanto prazer na mentira. Ou não é... Digamos assim, não tá tão bem com a mentira. Tá um pouco desconfortável. Né? O que que eu devo trabalhar? E eu comentei para ela, autoconhecimento. E eu falo de autoconhecimento... Parece um negócio abstrato. Eu gosto de trazer pro concreto, que é o que que eu faço, como é que eu me conheço na prática. Isso eu acho importante, porque falar autoconhecimento pode ser uma coisa muito abstrata, tá? Eu vou pensar, fica pensando, mas como que você pensa? O que que você faz? O que que você pensa? Sabe? Isso é interessante, organizar seus pensamentos, organizar sua vida, ver, entender como que você funciona, como que você pensa, o que que você faz. Sabe? Isso é interessante demais. Sugeri para ela começar perguntando: por que eu minto? Sabe? Por que que eu minto? Por quê? Podem existir vários motivos diferentes para várias pessoas. Então, uma pessoa pode mentir porque, né? Eu até falei das possibilidades. Traz recompensa. Ela mentir, ela pode ganhar alguma coisa mentindo. Pode mentir para a família e ganhar alguma coisa, ganhar apreço, ganhar elogio, ganhar coisa material mesmo. Pode ganhar um monte de coisa mentindo. Então pode ser isso. Isso mantém a ação de mentir. Afinal, ela está ganhando alguma coisa, está sendo recompensado por aquilo. E quando a gente tem recompensas pelo que a gente faz, a gente tende a fazer aquilo novamente, aumentar esse tipo de ação no futuro. Outra opção: mentir te permite evitar desprazer. Então, te permite fugir do sofrimento, da dor. Por exemplo, você pode evitar crítica, conflito. E isso acontece muito. Às vezes a pessoa mente não para necessariamente enganar ou para fazer mal, mas porque ela não quer lidar com a consequência, que às vezes é a pessoa brigando, a pessoa xingando, a pessoa falando que ela é horrível, que ela é mentirosa e, enfim, pode relacionamento, pensa, pode acabar por causa disso. Relacionamento de muito tempo pode acabar por causa de uma mentira. Então, às vezes a pessoa pode até, ao mesmo tempo que ela quer contar a verdade, ela tem medo do que vai acontecer. E isso acontece demais, sabe? Uma coisa que ajuda, por exemplo, eu acho que eu vou deixar para outro momento, assim, como que você lida com a mentira dos outros. Se você quiser, você comenta aí que eu posso falar sobre isso em outro momento, para não fugir muito do assunto aqui. Eu falei para ela: em seguida, você pode avaliar as vantagens e desvantagens de mentir, né? Porque pode ter recompensa, pode ter vantagem, e fugir também da punição, fugir da consequência negativa, da crítica, é uma vantagem também. Mas você tem desvantagens que talvez ela não esteja vendo, não esteja pensando e não esteja sofrendo no momento. Mas, por exemplo, ela mentir, ela tem que trazer isso para a consciência do presente. A longo prazo, pode ser um prejuízo muito grande. E muitas vezes é. Então, e ela tem que lembrar disso. É o que eu sempre estou falando também. Não adianta você ouvir uma coisa uma vez e falar: ah, muito legal, vou mudar a vida. Você tem que exercitar, você tem que lembrar disso. É um processo de mudança, de aprendizagem. Você tem que lembrar disso, que aprendizagem não é só estudo. Aprendizagem é tudo. A gente está o tempo todo mudando a forma como a gente pensa e se comporta, o que, que a gente faz, de acordo com o que a gente vai lidando, com o que a gente vai pensando, com o que a gente vai vendo, com o que a gente consome de informação. Então isso é um princípio. Então é algo principal nas mudanças psicológicas, de modo geral. Porque você precisa de uma mudança, aprendizagem é mudança. E eu falei para ela fazer, que ela pode fazer disso um exercício. Escrever num papel vai ficar mais claro do que a gente, às vezes a gente pensa, a cabeça é muito confusa, é muito pensamento rápido, misturado, e se misturando, e quando vê você nem sabe mais o que você estava pensando um minuto atrás. Escrever num papel, considerar os riscos possíveis, o que acontece te pegarem mentindo. E faz disso um exercício, né? Todo dia, se possível, ou algumas vezes por semana, você tenta lembrar disso. Tenta lembrar assim, quando você vai. Deu vontade de mentir. O que, que pode acontecer? Então isso te inibe um pouco. Como você ter medo de te pegarem? Você pode mentir para evitar isso. Só que assim, você mentir pode te trazer outra consequência pior ainda. Então talvez, e aí é uma coisa para se pensar, talvez você dizer a verdade agora, você vai ser desagradável, pode ter conflito, pode ter crítica, mas aí você compara. Eu digo agora e sofro um pouco, ou eu minto e no futuro eu sofro muito. Você tem que fazer essa escolha. É difícil, porque a gente tende a agir mais conforme o presente, tentar fugir, tá muito longe, não sei se vai acontecer. Mas se você quer não mentir, é uma coisa que é boa para você exercitar. Considere as possíveis vantagens de dizer a verdade, ganhar a confiança dos outros, por exemplo. Então aqui você vai mudar. Se antes, né, você tinha a recompensa pela mentira, agora você vai buscar as recompensas para dizer a verdade. Porque assim, talvez a pessoa não esteja vendo o que, que ela ganha dizendo a verdade. Ela não esteja pensando nisso no momento. Ela pode até saber, mas não está na memória de trabalho dela, não está vindo à consciência dela. Então ela tem que lembrar disso e exercitar, que é o que eu ganho dizendo a verdade. Por que, que eu falo exercitar? Principalmente porque, se é um novo hábito, você precisa instalar um novo hábito. E ele depende de exercício. Um novo padrão de pensamento também depende de exercício. É o que eu costumo chamar de hábito mental. Como você tem um hábito comportamental, você faz coisas por hábito e você faz no automático. Você dirige um carro quando você já está acostumado no automático. Você vai na geladeira, faz um monte de coisa no automático. Com a cabeça também é assim, você pensa um monte de coisa automaticamente. E para a pessoa que acostumou a mentir, isso é um padrão, isso é um hábito. Ela tem que mudar esse hábito. Por isso que também não é tão simples. Você dizer, ah, você tem que ser sincera. Tá, mas se a pessoa está num padrão de mentira, não vai ajudar muito você dizer isso. Pior se for uma crítica, né? Então você quer ajudar alguém também que está mentindo, criticar não funciona tão bem. Você vai fazer com que ela esconda, tente esconder melhor as mentiras, porque ela não quer ser pega. Não necessariamente ela vai parar de mentir por causa disso. E fazer disso um exercício frequente para manter na sua memória de longo prazo e provocar mudanças permanentes foi o que eu já adiantei. Para ser uma mudança de longo prazo, que eu acho que é mais importante, por isso que eu estou sempre repetindo isso, você tem que exercitar, você tem que pensar nisso várias vezes, não só uma vez. Não, se você disser um dia, ah, não vou mentir mais, porque eu ganho confiança das pessoas quando eu digo a verdade, ou porque eu quero evitar problemas no futuro. Ok, mas se você não exercita, no outro dia você já está no velho padrão. É um hábito mental, e como hábito você tem que nutrir, você tem que alimentá-lo, você tem que repetir. Então acho que dá um começo aqui. Tem várias questões para você que estão relacionadas à mentira, que a gente pode trocar ideia sobre isso. Se é um tema que você gosta, você comenta, ou comenta alguma dúvida específica. Comenta alguma experiência também que você teve com mentiras, que dá para saber um pouco melhor como é que as pessoas lidam com isso. E a gente vai conversando. Espero que ajude. Abraço.